Alfacinha, alfacinha, era eu sem saber porquê. Alfacinha, ai alfacinha, quem te via e quem te vê. Alfacinha, alfacinha, eu agora já sei porquê. Alfacinha por ter de comer alfaces, alfaces para sobreviver. Alfacinha por ter de comer alfaces, alfaces para sobreviver. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Diga Lá ao Sr. Fado. Tudo bem consigo? Muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Carlos Bonaparte e esta é mais uma edição do nosso programa de fado diário aqui no Canal 1 da Antena Web. E hoje iniciamos com uma salada de alface. E que bom, não é? Que bom é que é uma salada de alface. Eu confesso que é coisa que gosto bastante, salada de alface. Rodrigo, então, abrir-nos com esta música, também um apetite, não é? E hoje então temos mais três temas. Deixe-me, antes de passar só propriamente às músicas, dizer-lhe como é que pode participar. Pode participar de várias maneiras, eu vou dizer três delas. Primeira delas pelo Skype. Pode adicionar-nos ao seu Skype, com o nome Skype Rádio Antena Web. E então aí basta combinarmos e gravamos então aqui a sua participação. É interessante também, pode participar por e-mail, através do meu e-mail, carlosbonaparte@antenaweb.info. Recordo, carlosbonaparte@antenaweb.info. Se quiser ainda, também pode ligar para o nosso número de telefone, o nosso 910106983. Volto a repetir, 910106983. Se estiver fora de Portugal, tem que acrescentar o indicativo do país, que é, neste caso, o 00351. E agora sim, depois da salada de alface do Rodrigo, vamos ouvir Mouraria, da fadista Ana Vera. Fado às Voltas, do álbum Um Fado para Fred Astor. Fado às Voltas, de Cristina Nóbrega. E também I Miriam, do cantor Camané. São as primeiras três da edição de hoje do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Sangue-me com meu amor, não vi em todo dia. Sangue-me com meu amor, não vi em todo dia. À noite cantei melhor o fado da moraria. À noite cantei melhor, ai, o fado da moraria. O sopro do thank you.

verde fresquinho. E muito mais, as coisas essenciais para se poder escolher a vida que se quer ter. E de toda a parte vinham os que nunca nada tinham, fazer um grande festim com tudo que tu trazias, como se todos os dias tudo fosse sempre assim. Quem é que pode saber o que vai acontecer? Ai, Miriam, quem te seguisse? Se muitos fossem capazes de fazer o que tu fazes. Entretanto, nestas bandas já pergunta toda a malta: ai, Miriam, onde é que andas? Tu não és a solução, mas fazes cá muita falta. Tu não és a solução, mas fazes cá muita falta. E já que estamos ouvintes, depois destes três temas, Ana Vera com Moraria, Cristina Nóbrega com Um Fado para Fred Esser e Camané com Miriam, agora vamos ficar com mais três temas. Vamos ouvir para já a música de Kika Roseta, Kika Roseta, que nos canta o tema Rio, tema que também dá nome ao álbum. Fadista de Raça, da fadista Fernanda Maria. Fechamos com Bailarico Saloio, na voz da cantora Gisela João. Uma música que... Enfim, uma música que... Que é animada, não é? E que enfim, que vai fechar de forma tranquila e até com um sorriso o nosso programa. Já agora, deixe-me só dizer-lhe que vai acontecer neste fim de semana o Caixa Ribeira, dias 18 e 19 de setembro, e vai então poder ouvir o fado em mais de 40 palcos diferentes ao longo destes dias. Vai ser assim ao longo do fim de semana no Caixa Alfama. Vai ser um evento fantástico. Caixa Ribeira foi aqui, foi a primeira vez que tivemos um caixa de fado, não é? Um caixa de fado, e realmente é algo lindíssimo. Pelo menos aqui foi no Caixa Ribeira, igual se lo há no Caixa Alfama. E pronto, ouvintes, ficamos por aqui. Um forte abraço para vocês. Vamos sorrir com Rio, na voz de Roseta. Pelo menos o fado é bem disposto. Até amanhã, ouvinte. Rio, rio, rio, tanto, tanto, sem parar. Um sorriso nunca passa sem ninguém notar. Rio de morrer a rir, ainda vou ressuscitar. Qualquer riso que vais dar, a ti há de voltar. Rio, rio, sem me rir, é impensável pensar. O sorriso nunca passa sem ninguém notar. Vou deixando a minha luz nos lugares onde passar. Vou pintando arco-íris com o riso do olhar. Rio sem um piu, sem um chiu para me calar. Um sorriso nunca passa sem ninguém notar. É o vai vem de quem tem quem faz alguém um bem. Bom de quem faz alguém um bem também. Rio, rio, rio, rio, e podem rir de mim. Rio, rio, rio, tintim por tintim. riam de mim, vão rir no fim. Rio, rio, já só sou sol e cor no meu olhar. O sorriso nunca passa sem ninguém notar. Há quem tenha mesmo tudo e não tenha esta visão. Há quem saiba mesmo rir sem precisar de um tostão. Cada não que já vivi, ri do sim que já sorri. Rio, rio, rio, rio, e podem rir de mim. Rio, rio, rio, tintim por tintim. Rio, rio, sem estar a fim de qualquer fim. Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Sem nascer namoraria, eu sou fadista de raça e canto fado à profia, sem que ele diga desgraça. A cança nasceu comigo, para meu castigo não me deixou. Foi sina que Deus me deu, crental até o fado é tudo o que eu sou. Pego a guitarra e vou para a farra para veres como é que o fado tem ralé dentro de mim. Num corridinho picadinho estás a ver para já que o fado é fado, ao pá, cantado assim. Pego a guitarra e vou para a farra para veres como é que o fado tem ralé dentro de mim. Num corridinho picadinho estás a ver para já que o fado é fado, ao pá, cantado assim. Desde o dia em que surgiste na minha vida, bebei, deixei logo de ser triste e passei a rir tão bem. Esse teu jeito antigo que tanto obriga a olhar para ti fará de mim a fadista mais realista das fadistas que há para aí. Pego a guitarra e vou para a farra para veres como é que o fado tem ralé dentro de mim. Num corridinho picadinho estás a ver para já que o fado é fado, ao pá, cantado assim. Pego a guitarra e vou para a farra para veres como é que o fado tem ralé dentro de mim. Num corridinho picadinho estás a ver para já que o fado é fado, ao pá, cantado assim. Para a farra para veres como é que o fado tem ralé dentro de mim. Num corridinho picadinho estás a ver para já que o fado é fado, ao pá, cantado assim. E agora que cheguei já me mandaram cantar. Oi, oi, oi, já me mandaram cantar. Sou criada de servir, não me posso demorar. Oi, oi, oi, não me posso demorar. Bailarico saloio não tem nada que saber. Ai, ai, ai, ai, oi, oi, ai, não tem nada que saber. É andar com um pé no ar, outro no chão a bater. Ai, ai, oi, oi, ai, outro no chão a bater. Anda lá para diante que eu atrás te não vou. Oi, oi, ai, que eu atrás te não vou. Não me deixe o coração amar a quem me deixou. Oi, oi, oi, amar a quem me deixou. Bailarico saloio não tem nada que saber. Ai, ai, ai, ai, oi, oi, oi, não tem nada que saber. É andar